lá não, lá não chega. É, só modo de falar, né? Vamos pra... Mas nós vamos para tudo que é lugar, em tudo que é horário. Isso é demais, isso é, né, demais, cara? É demais, cara. Muito obrigado pela sua audiência, parceria, preferência pelo Pretinho Básico. Estamos aqui, os amiguinhos do Pretinho. Fala, KG! E aí, beleza? Boa noite, bom final de tarde. Tudo bem, Geiso? Olha que é, balada! Beleza, Geiso! Mas que tá, mas que animação do Geiso! Como eu diria, a adolescência do Geiso, essa coisa. Sim. Como é que eu vou dizer? Pode mandar um abraço, meu. Pode, Geiso. Pra quem? Pra quem, cara? Eu ontem tive de Caxias do Sul, mandar. Oh, eu vi, Geiso. Eu vi. Mandar um abraço pro pessoal do Vogue lá, tá lá. Tive todo mundo que foi no teatro. Consciência de poupar as luzes. Foi lá com o pessoal, teatrinhos, muito bons. Mandar um beijo pros pessoal de Caxias lá. Tá beleza, gente. Tá muito mandado. Frio em Caxias. Muito frio aqui agora, inclusive, tá difícil de te articular, né, gente? É verdade. Mas eu entendo, o cérebro congela, que eu tô ligado. E aí, Amaral? Tudo certo, Zé Roberto? Tudo certo. Estamos ainda pela chegada do Mr. P e pela chegada do Porã, porque o compadre Neto acaba de chegar. Ah! Neto Pato de Deus, esse homem aí não sente frio. Esse homem não sente frio. Lá no Alegrete, querido, até 14 graus abaixo de zero é mormaço. É mormaço ainda. Ah, que beleza. E meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. Com muito prazer, vamos entreter a audiência da Atlântida até às 19 horas e já saímos comentando aqui os destaques do Clique RBS. Fala, Mr. P. Já. Já. Após 6 meses em vigor em Joinville, a lei antifumo ainda não é totalmente cumprida. Que é isso? Até agora, nem Procon, nem Vigilância Sanitária, responsáveis pela fiscalização, aplicaram multas. Para o órgão de proteção ao consumidor, o consumo de cigarro em terminais de ônibus, por exemplo, diminuiu 80%. Já a Vigilância Sanitária informou que foram feitas 30 notificações desde o início da lei, no dia 6 de janeiro. 6 de janeiro. E aí, Santana? Em janeiro. Como é que tá a tua vida, Santana? Lá em Joinville, tu não pode fumar. Tu não pode fumar mais em lugar nenhum, só dentro da RBS, Santana. Como é que funciona isso? Eu fico sozinho em casa e acendo o meu cigarro. A RBS é a minha casa. Certo, claro. Onde o Nelson andar, eu posso fumar. Portanto, eu só ando com o Nelson. Muito bem. Tá ótimo, Santaninha. Muito obrigado. Porazinho, tá bem, Porazinho? Tudo bem. Porazinho, tá bem. O Ministério Público Federal, está investigando o suposto enriquecimento ilícito de Gustavo Moraes Pereira, arquiteto de 27 anos, filho do ministro dos Transportes, o Alfredo Nascimento. Ah, tá. Ex-ministro. É. Não, ele só encaminhou o pedido aí. 2 anos após ser criada, uma das empresas de Gustavo teve um crescimento de patrimônio de 86.500%. Que isso? 2 anos. Que barra. Que será a empresa de que esse cara tem? Eu quero investir nessa também, área. Eu quero esse mercado pra arquitetura, pra ele é arquiteto, agora, né, cara? Arquitetura dá dinheiro, olha aí, ó. É verdade. Cara, 86.000% em 2 anos. Bicho. Que isso, cara. As investigações, cara, se fosse 500%. Já seria algo absurdo. As investigações podem complicar ainda mais a situação do ministro, que desde sábado tem sido obrigado a se explicar sobre o suposto envolvimento de seus principais assessores com corrupção. E acaba de mandar o seu pedido de demissão para presidente Dilma Rousseff. Eu acho mais engraçado de tudo é que ele coloca que é em caráter irrevogável. Sim. Ora, alguém vai querer revogar? Essa vergonha. Ele parece, não, estou me demitido em caráter irrevogável. Não adianta me pedir que não vou... Não vou ficar. É. Não, mas pode acontecer. Por favor. Pode o cara pedir, de repente, pedido um clamor popular, né? Não, mas pedido do chefe. Clamor popular vai pedir pra ele. Fica, não, mas ministro. Alguém pode. E isso não tem fim, né, no cara? No caso do Renato, ele pediu demissão e solicitaram que ele ficasse. O Renato não tava... É cumprir só. Mas o caráter irrevogável é um pro forma. Exatamente. Todo mundo que pede demissão é em caráter irrevogável. Tá no texto da cartinha. Não se pede mais, cara. Isso aí não tem fim, né, cara? Não tem fim. Corrupção no Brasil parece que não tem fim, não tem fim. Só vai caindo os patinhos. Ah, mas tá aparecendo as coisas. Mas quanto tempo tá aparecendo as coisas? Desde sempre. Não para de aparecer, né? Não para de aparecer, cara. Parece uma torneira aberta saindo dinheiro. O nosso dinheiro tá saindo. Não há punição, né, pra nenhum tipo de crime. E hoje eu tava falando com um vereador, amigo nosso aqui de Porto Alegre, que já tá no terceiro ano de mandato, e ele tava me falando, né, das coisas que conseguiu, não sozinho, né, porque em política não se faz nada sozinho, segundo ele. Quase nada se faz que nada conseguiu sozinho. Por ser envolvido com comunidades, cara, a gente conseguiu liberar dinheiro pra algumas obras importantes pra essas comunidades e tal, né? E falou que nesses 3 anos ele tem apenas 2 projetos de lei, porque de lei a gente já tá cheio. E eu tive que concordar com ele, né? Lei, a gente já tem bastante lei, né? O que falta é cumprir a lei. É. Né? A partir do momento que se cumprir a lei e que existir punição pra tudo quanto é tipo de crime, né? Principalmente esse crime de corrupção, porque é um parasita, né? Um carrapato gigante sugando... Chamados crimes de colarinho branco, o dinheiro, né? do nosso dinheiro, né? Esse cara vai sair do ministério e vai voltar pra cadeira dele do Senado. É óbvio. Ele vai voltar. Amanhã ele já é senador da República. Daqui a pouco o cara que vai substituir ele já vai entrar no esquema, entendeu? Eu digo, porra, já que eu tô aqui, eu vou enriquecer. Se todo mundo tá enriquecendo nessa merda, eu vou enriquecer também. Não, e os caras descobrem, é um monte de dinheiro e não aparece esse dinheiro. Não aparece. É, pra voltar o dinheiro é difícil, né? Esse dinheiro, digamos que o cara foi punido, tá? Ele pagou, se sentiu muito envergonhado, ele encheu os bolsos de dinheiro, lá, some, passa um tempo, volta, é candidato de novo, aceita o cara. Eu acho meio cansativo esse assunto. É muito. Interessante, fala a mesma coisa. E principalmente porque o país é muito bagunçado, cara. Então não é só a corrupção, entendeu? Tudo mas é uma talvez bagunça. A corrupção a seja vida, a base de tudo. Eu acho que a nossa própria vida, ela é uma bagunça. A vida pessoal de todos nós. Bom, mas aí eu não devo satisfação na minha vida pra ninguém. Não deve, entendeu? Tá, deve a esses okay? Inclusive, que lamentavelmente... Mas eu não posso concordar contigo. Né? Tu me desculpa, eu não posso concordar contigo pública. Comparar a vida pessoal de um a vida pública. Mas eu não tô comparando a minha vida... A questão do país, não posso. A vida pessoal é minha, eu aceito propina de quem eu quiser. Exatamente isso, parabéns. Essa é a brincadeira que eu gostaria de ter feito e não fiz. Parabéns. Obrigado, Maurício. Mas é essa brincadeira. Mas é que o nascimento caiu, meu. Todos, de alguma forma, direta ou indireta, fazem algum tipo de situação no seu dia a dia que não colabora com as questões legais do país. A desonestidade é cultural, então. Não é questão de desonestidade, é bagunça do país. No momento que tu compra uma coisa e não recebe nota, no momento em que tu repassa alguma coisa, que isso não... Tu também não tá dando dinheiro. Daí eu tô dizendo que o país é uma bagunça. Eu não estou justificando que eles estejam certos. Tô dizendo que o assunto é cansativo, porque para organizar esse país, cansa um pouco esse nosso debate aqui, porque o troço é muito grande. Não estou poupando eles dizendo que eles estão certos, não tem que ser punido. Começa pela punição, lá assim onde é o início, mas cansa, cara, eu tô cansado porque é uma bagunça tudo. E nós ficamos aqui, cansados, cara. Eu acho que quer mais uma coisinha então pra tu te irritar um pouquinho mais agora, aí antes do jogo do teu time, vou te dizer então, a decisão do Ministério dos Transportes de paralisar todas as obras, projetos e serviços de engenharia após as denúncias de irregularidades vai atrasar ainda mais a duplicação da BR-101 para quem usa aqui no sul de Santa Catarina. A licitação para a ponte do canal de Laranjeiras foi encerrada em março e até hoje, a obra não foi contratada. E aí, agora vai parar. E agora vai parar, parou. Sim, aí história em quem? Parou, Rubens. História em quem? Nossa. É? Não, o cara que tá no caminhãozinho dele lá, passando pelos buracos da 101. Isso, isso. Parado no quebrando sol, roda. Frio, quebrando roda. Realmente isso. É cansativo. Às vezes se acidentando, perdendo a vida e deixando em casa um pessoal lá que assinou um seguro, pra quem ele assinou um seguro de vida, que jamais vai receber o seguro de vida. Porque a seguradora, e olha só a engrenagem que vai girando, porque a seguradora vai dizendo, não, espera um pouquinho, vamos ver como é que morreu. É. Né? Vamos ver porque em que situações morreu, e vamos ver lá no contrato o que dizia no contrato. E muito provavelmente lá no contrato da seguradora, do seguro de vida que o cara contratou, vai estar escrito lá, não pagamos morte por acidente de caminhão em dia de neve, em dia de chuva, não sei o que, blá, blá, blá. E assim nós vamos. Esse caminhão humanidade. É que a gente pega assim, ó, a impunidade, ela foi acostumando o cara a ir tentando, sabe? Que nem criança. Criança vai tenteando, ela vai indo. Se tu deixa, ela vai indo cada vez mais. Testando os limites, né? Eles foram testando os limites ao ponto de ver que ninguém ia pra cadeia. Então é o seguinte, eu tenho cobertura, eu vou me aliar com algumas figuras e vou indo. Por quê? Porque algumas coisas que me chamam a atenção, assim, ó, a gente aprendia lá na escola, lá na base, né? O direito de ir e vir, né? Esse direito de ir e vir, ele às vezes me passa, quando eu vejo um pedágio, me passa muito isso. Esse direito de ir e vir né? Ele, ele, por ter um pedágio ali no meio já do caminho, fica meio comprometido. Já é meio complicado. É, é. Por quê? Porque já tá se criando um sistema à parte daquilo ali, que de uma coisa um que era natural básico, meu, né? É básico. Uh-huh. É básico. Uh-huh. Aquilo ali não poderia existir. Entendeu? Isso é verdade. Dali, nós vamos nos acostumando, vamos brigando. Não, não, não, não vamos acostumando, não. Não, é, mas vamos, eu não tô. Não, eu queria aí de vez em quando levantar uma bolinha aqui. Não, pera aí. E nós estamos vendo, querido. Nós estamos tomando-lhe soco de tudo que é lado. É, mas a gente vai acostumando, sim, porque ali não faz nada. É isso que eu tô dizendo, a gente fica aqui 10, 15, 21 hora. Eu sei que é um exercício interessante da democracia, mas a gente só fala, é uma verborragia, entendeu? É, meu. Nós temos a solução pra tudo. É, nós temos a solução pra tudo. E aí amanhã de novo, as manchetes, É verdade. Mas ao mesmo tempo, amigo, o Brasil está envelhecendo e a redução da taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida elevaram a proporção de pessoas com mais de 65 anos no país. Dados do Censo Demográfico de 2010, do ano passado, portanto, do IBGE, revelam que os idosos já representam quase 10% da população. Olha aí. 7,5%. Né, Paulinho Santana? Oh, sim. E fumando cigarros. Fumando cigarros, o que é pior. Mel, o que é melhor. Desenho de Picasso é roubado de galeria de São Francisco. Che, lá roubo, em São Francisco eles adoram Picasso. O roubo aconteceu durante o dia e a polícia busca um homem bem vestido, cerca de 30 anos, usando óculos escuros, que entrou na galeria, pegou o desenho da parede e foi embora. Simples assim. Já não é o Potter, né? Mas um é homem que... bem vestido. Olha é, o Picasso, descarga ali. Descarga o Potter. Hein? É que é difícil, tu. O que tu vai fazer com uma gravura dessas, né? Eu trabalhei... Todo mundo sabe. Eu tenho Picasso. Roubada, eu trabalhei com Picasso. Contra. Só um sim, cara dizia, meu, tem um Picasso em casa. Mas, tem mercado negro de obras de arte. Mas aí tu compra uma arte pra quê? Pra vender. Pra expor, não, pra expor, né? Não, mas daí tu vai expor lá no Cairo. Tu vendeu pra um cara que vai expor lá no Cairo, na casa dele. Mas hoje pela internet, meu, tá em tudo que é parte do mundo a tela do Picasso que foi roubada. Os caras roubam, porque tem mercado com a gente. É, claro. Não, mas é, bom, não sei. Eu trabalhei com o Picasso. Tem um Picasso enorme, o desenho em questão maravilhoso. Por isso que é muito fácil de roubar obra de arte, porque não precisa ter uma segurança. Quem é que vai roubar a Guernica? A Guernica é o tamanho dessa parede aqui. Quem é que vai roubar a Guernica? Mas a Mona Lisa, por exemplo, a Mona Lisa é quase que um 3x4. Também, não tem. É relativamente simples. Tu não precisa fazer um plano mirabolante pra roubar a Mona Lisa. Não, é entrar, pegar a Mona Lisa correndo e não ser pego. É, o que tu vai fazer com a Mona Lisa? Pegar um táxi. Aí tu vai chegar e vai dizer, ó, eu tô com a Mona Lisa aqui. Ninguém vai acreditar em ti. É verdade, tô com a Mona Lisa. Se alguém for ver a Mona Lisa, os caras vou te denunciar pra polícia em menos de um minuto de fazer preso. É que tu tá pensando com a tua cabeça no corpo de um ladrão, não vai dar certo. É verdade. Tu não tem amanhã. Nós não temos amanhã, na real. Se tivesse, eu não tava aqui, cara. Trabalhando honestamente, ganhando um pouco. Entendeu? E tem uns que têm a mãe, estão escondendo. É. O desenho em questão é o Tet the Femme. That's the fame! Não, é the fame, é femme. É fame. Em francês. Então deixa assim. Em português, teta de mulher. Oba! Opa! Opa! Vocês entenderam? Mas agora dá pra entender o ladrão. Feito cara. Em 1965. Mas é o Picasso que desenhou a teta. Ah, mas tudo bem. E comprado pela galeria este ano por US$122 mil. Olha. O KG tava lá, o Picasso tava desenhando. Não lembra da modelo que era? Ah, uma marca gostosa. Vai, o KG que disse, mas desenha a teta de uma francesa. É verdade, amigo, é verdade. O quê? Resolveu nós aparecer? Temos o plantão. Resolveu aparecer. Temos o plantão de notícias quentes. Enquanto o Marcelo está voltando, hein? Marcelo está voltando, conversei com ele. Pior. O documentário está ficando quentíssimo. Quando o cara vai se acostumando sem... É verdade. Ele volta. Ele retorna. Ele retorna. Está fazendo um documentário quentíssimo sobre o acervo de filmes pornôs do Bin Laden. É, o Bin Laden tinha muita coisa lá, amigo. Marcelino, vai no texto. É verdade. Chiné ciumento arranca a namorada força de desfile de moda praia. Tem que tirar, desfile. É verdade, o chinês estava enfurecido. Rapaz, chegou a agredir os outros participantes do concurso. Olha as imagens. Uma loucura, ela e temos as imagens. Olha o chinês, loucão. Abre teu olho, chinês. Olha o chinês dando porrada. Abre esse olho, olha o chinês lutando Kung Fu. Olha o chinês lutando Karatê. Olha o chinês lutando Krav Maga. O chinês luta Krav Maga também. Não, israelense. É verdade, é verdade. É verdade. O chinês estava lutando apenas Kung Fu, ficou com ciúmes. Como é que tu sabe que é israelense? Não, ok, é israelense, mas como é que tu sabe? É verdade. Ué, tem eu conhecimento. Mas isso é maravilhoso. Tem conhecimento de artes marciais. Krav Maga é arte marcial ensinada por soldados israelenses. É verdade. Não, a resposta do Amaral foi demais. Conhecimento. Conhecimento. É verdade. Maurício Amaral. Amaral adora... Knowledge is the real power. É verdade. Conhecimento é o real conhecimento, se você não entendeu aí, amigo. É verdade, Maurício Amaral adora o tatame. Adora o tatame, né, Amaral? Vai no texto, Marcelino. Chinês ficou com ciúmes. Sabe por quê? Por quê, Marcelino? Sabe por quê que o chinês ficou com ciúmes? Porque a namorada tava com a tanga enterrada lá. Ah, no rego. A socou o tangão. Estava com a tanga socada. E o chinês se revoltou. É verdade, foi o plantão. No rego. Foi o plantão aqui do Clique Record. É, ô Brito. Não tá fácil, né, ô Brito? Olha, é difícil. No rego, então, é mais difícil. Um abraço pra Suzy Rego. Tá bem. Sabe que eu tava ouvindo o Marcelino falar aqui das artes marciais. Vocês que têm filhos e que viram Karate Kid, a primeira versão... Assistam a segunda com o filho do Will Smith com Jack Chan, cara. É mesmo? É demais, é melhor. Eu achei melhor que o filme, que o primeiro. Melhor que o primeiro, cara? Não sei, quando a gente viu o primeiro, a gente era adolescente. É que eu não gostava muito do Ralph McKee, vou falar bem a verdade. Ralph McKee! E aí a minha mulher falou o contrário. Minha mulher disse, ai, mas eu adorava o Ralph McKee, porque as gurias gostavam do Ralph McKee. Caetano gostou muito. É lindo, Ralph. Eu gostava do velhinho lá, o chinês. O senhor Miyagi. Morreu, o senhor Miyagi. Mas quem faz o mestre. A arte ficará para sempre. E é engraçado porque o filme é Karate Kid e os caras lutam Kung Fu, cara. Ah. Mas é sensacional a nova versão. Essa semana com o filho do Will Smith, muito bacana. Assista com seus filhos. Mas ontem assista também Karate Panda. Filme na vida real ontem, né? Porque ontem eu tava acompanhando o Matheus e era a competição do judô. E sempre tem aquela cena do filme, tu fica com medo, quem vai competir com ele, né? Aí ele ganhou, ele foi ganhando, foi passando as etapas assim. Daqui a pouco eu olhei e digo, bah, ali vai ser ruim, né, cara? Daqui a pouco o cara, sorteio! Ah, eu olhei pro Matheus com aquela cara assim, ó. Tipo, bah, peguei esse louco aqui. Foi ó. Não, medalha de prata, tirou esse cara. Mas é um medo, cara. A gente vai pra competição e ele fica mais nervoso ali, olhando as crianças. Claro. Ô meu, deixa eu falar, a gente perde o amigo, mas não perde a piada, tá? É, tête em francês é cabeça. E não teta. E aí o meu amigo Franquilo, que manda fala aqui, francês. É, tête em francês é cabeça e não teta. Abraço. Mas é burro, mano! Ai, doutor Bis, grande abraço, muito obrigado pela audiência qualificada, doutor Bis. Né? Os franceses são burros, né? Pra que facilitar, você pode dificultar, né? Cabeça de teta, né, cara? Confundir as pessoas. Os franceses, eu vou te contar, né? E como é? O que as francesas têm nas tetas, então? Então, pra amanhã fica a resposta. Não, mas pela inversão das coisas. Se teta é cabeça, o que eu perguntei, o que elas têm na cabeça como sendo as tetas, entendeu? Mas é uma questão linguística, não é? Sim, não, porque também pode não ser, óbvio. Por essas e outras é que existem os facilitadores, né, cara? Certa vez eu recebi um cartão de um amigo, grande Alojac, um abraço. Alojac, facilitador. Eu disse, grande abraço, pô, facilitador, velho. Pô, velho, o mundo já tá tão complicado. Vamos facilitar. Né? Elojac, mas eu conheço Elojac, todo mundo conhece ano. Porra, Maria Elojac. Trabalhava na Rádio Universal quando conheci o Elojac. Maluco. Elojac. Pode crer, grande magnata. Papai, eu também sou facilitador, hein, papai? Eu tô ligado, mas demorou, tá facilitando demais as contas. Cala tua boca que eu soltou no teu bico. Tá facilitando demais, as contas não tão fechando essa lá na família fila. Aí, olha. Vamos ver, meu compadre, já que começou por esse lado aí, vai. O piada pro nego velho, se possível, ler as... As... 18 horas. Feito! Me produz, hein? Feito! Madrugada dessas, friaca pegando, mas friaca mesmo, ouvi umas batidinhas na porta. Levantei, meio contrariado, naquele lusco-fusco da aurora, né? E fui abrir a porta pra ver quem se atrevia a me acordar naquele horário, né, querido? Abri a porta, com quem que eu dei de cara? Com quem? O meu galo, velho. O galo ali me olhando bem no grão dos olhos, né, querido? Fiquei olhando pro galo, o galo olhando pra mim, eu pensando, mas por que ele foi bicar na minha porta aquela hora, querido? Quando eu reparei que ele tava só ali mexendo o bico. Será que tá engasgado esse bicho? Me olhava firme, movia o bico bem devagarinho, fui me agachando pra ver, ouvi um fiapinho de voz assim, 5 da manhã! Como é que era? 5 da manhã! São 5 da manhã. 5 da manhã, me espantei, né? O meu galo velho falando. Mas que barbaridade, O galo deu as costas e ia saindo bem devagarinho, rengueando de frio. Quando eu perguntei, não, só um pouquinho aí, querido. Não me diz o que tu fala, querido. Aí ele parou, olhou pra mim, cansado dos anos, se aproximou e mais um fiapinho de voz, ele disse... Eu sempre falei... Eu me viro de acordar cantando... Mas não, vai me dizer que tu canta também, querido? Mas por que que tu ficou bicando a minha porta? É que com esse frio... Peguei uma dor de garganta... Eu não tô conseguindo cantar... Um abraço, José Luiz, pai da Mônica, da Maitê e marido da Tânia. Muito bom. Bem feito pra ti, Zé Luiz. Até bom. O galo tá rouco aqui no Rio Grande do Sul, até os galos tão roucos. Tá ruim pra todo mundo. E aí? Com esse frio todo, eu fico com a frase do DJ Jardel, nosso colega da Rádio Cidade, que hoje chegou pra mim e disse, escuta, com esse frio, cadê o aquecimento global? Que papo é esse de aquecimento global? É o esquecimento global, entalada. E aí, Geizô? Boa tarde, pretinho, entalada. Me chamo Pedro Rocha, tenho 15 aninhos. Pedro Rocha? Olha Pedro Rocha. Olha, grande meio campo aí, trabalhei com ele também. Escrevi isso aqui hoje de manhã, tá? Numa questão da língua portuguesa, no meu colégio, tá? Onde precisava nos transformar no textos antigos com as linguagens de hoje. Ah, é? Sim, tá? O texto é o seguinte. Gatíssimas, gatíssimas, tá? Acho que esse e-mail não vai chegar, meu. Porque as minhas internets é discada, salada. Mas tu deve, salada, que eu pedi pro sarampo te avisar, salada. Queria dizer que eu não vou mais dar pra nós ficar, meu. Porque já estão falando aqui nas sertórias que eu sou corno, salada. Corno. Ah, eu fiquei boladão, salada. Já tentei até vacinas, mas tu não desgrudas do sarampo, salada. Gatíssimas, gatíssimas. Eu queria sair contigo de mão dadas pelas sertórias, mas os meus amigos acham loucuras, meu. Então é isso. Não dá mais, saladas. Vou trabalhar no bar da Dona Rose. Tchau para sempre, saladas. Que texto é esse, cara? Tem a mínima ideia. Assim. É um texto... Olha, cara, supostamente um texto. Geizo, não quero dizer nada. Vou pra passar, cara, não volto mais. É um texto clássico que o cara usou o Geizo pra... Tirou zero na prova, Shakespeare, né, Shakespeare. Até com cara de ser Romeu e Julieta. Tu foi usado, Geizo. Foi usado. Tomara que tenha ido ver, Bia. De novo, tomara que alguém saiba que texto é esse e mande pra gente. Não, tomara que a professora entenda os salados, o Jennifer, sarampo, o salado, a minha vida. É, esse é o problema. O teu mundinho, né? Meu mundinho. Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigado. 6h23, manda aí, Cagê. Boicote italiano pra Copa 2014 ganha força. Na Itália, cada vez mais forte a campanha pra que a seleção do país boicote a Copa do Mundo 2014, que será disputada no Brasil. O motivo é a decisão do Supremo Tribunal Federal de ter libertado o ex-ativista italiano Cesare Battisti. É verdade, vamos liberar. Battisti! Desde ontem apareceram cartazes na rua de Roma pregando o boicote da Itália à Copa do Mundo 2014 e afirmando que o evento está manchado pelo sangue italiano. Muitos dos cartazes trazem o emblema oficial da competição com manchas vermelhas e sangue escorrendo. É que o Battisti matou uns italianos. Mas tem que pensar pelo lado positivo, né? Qual é a única seleção que pode igualar o Brasil em conquistas na próxima Copa do Mundo? É a Itália, que é tetra, né? É tetra! É tetra! É tetra! Vocês chegaram a comentar desse negócio da cidade de Farroupilha aqui? A gente não comentou, pode falar. Não, os caras cortaram uma relação antiga, né? De governo. Sim, cidade com a irmã, né? Isso. É, tem várias empresas na Itália que mandava recursos pra Farroupilha, né? E bons e aí, recursos. Caiu. Eu avisei o Battisti, para de desmaiar. Não, parou. Olha, e aí, Mr. P? Coisas que ninguém gosta, mas sempre acontecem. Rolo de papel higiênico vazio. Acabou de fazer cocô na casa da namorada, olha pro lado. Tem que gritar. Cartolina. Na torneira. Só a cartolina. Só a cartolina, querido. É uma sensação horrível quando enxerga só a cartolina. Outra coisa, tá caminhando no mercado, se distrai, daqui a pouco olha pro lado, no fim do corredor, a tua mulher conversando com tua ex-mulher. Que situação. Ou tá rolando fofoca? É. Não é uma situação. Agora estão comentando. Ah, ele continua fazendo aquilo. Ou vai dar um barraco tremendo depois. Insuportável a ideia de estar no ônibus e de repente olha pra portinha, entra aquele bebum. O bebum fedendo a cachaça. Rato na cozinha. Rato na cozinha é brabo. Não, o bebum é certo que ele vai sentar do teu lado. Sempre. Ficar do teu lado. Não, ele pode, e provavelmente ele não. Já estudou contigo. Que é, aí tu não pode mandar o cara embora porque ele realmente te conhece. E o interessante, né? É que no ônibus pode ter 43 pessoas. Você vai sentar do teu lado. Claro. Sim. Né? Sim. E todo mundo vai pra casa pensando: por que, que ele sentou do meu lado? Mas tinham 42 pessoas. Mano. Um bêbado consegue sentar do lado, né? De 42 pessoas ao mesmo tempo. Porque sempre senta do lado do teu. Cabelos brancos. Vá, Cagê. Tua opinião sobre isso? Cagê é lindo, né? É horrível ou não é? O quê? Vinha um cabelinho branco. Não? Todo mundo já tem aí, né? Só os primeiros, né, cara? Só não tem quem pinta, né? Só os primeiros. Só não tem quem pinta. Duda talvez tem gente aqui na mesa que pinta. Tem gente na denúncia. Eu não pinto. Eu não pinto. Opa! Denúncia. Eu passo no Get, é diferente. Ah, aqui no Get, cara. Em julho, na Atlântida. Olá, aqui é o Sabato. No Get é coisa de homem. Isso aí. Grande abraço para o Salão no Get. É um baita no Get. Disparou o troço aí. Disparou, mas tá tudo bem. É verdade. Vamos lá. Mais coisas aqui insuportáveis. Cocô de cachorro no tênis, no sapato. Isso é insuportável. Eu tenho um problema seríssimo. Hoje ainda pisei no cocô de cachorro. É dinheiro. Cara, o meu tênis acaba quando eu piso no cocô. Eu não sei quem é que diz que é sorte. Não consigo mais. Geralmente dizem é dinheiro, né? Não sei, nunca me veio dinheiro depois que eu pisei no cocô. Uma vez eu pisei no cocô e fui pro casa do ouvinte na balada. No pretinho, na casa do ouvinte. No... Aí sujei o tapete. Pô, era um tapete begezinho, assim, cara. Já peço desculpa aí. Era bege. Quando eu vi, tava tudo marrom. Mais duas coisas insuportáveis que sempre acontecem. Uma delas, fiapo de alface o dia todo no dente. Ah, sim, ninguém te avisa. Cobre em casa. Ninguém te ama. Ninguém te ama. Exatamente. Percebe que ninguém gosta de ti quando ninguém te fala. Mas se eu falei isso. A pessoa fica às vezes meio constrangida contigo, né? Mas é melhor falar. Mas aí tu dá um toque, né? É melhor falar. Eu, é que nem eu vejo... o tatuzinho no nariz, tem que falar. Potter, tem que ser bem Potter. Delicado, assim, tu vai pro canto da sala e grita: é! Coisa verde! Hoje eu tive uma discussão que com o Potter. Cabelo molar. Tive uma discussão com o Potter aqui no barracão, é claro, fora do ar. No barracão! Vou aproveitar que ele não tá aí e vou expor, né? Tirando tatu, como sempre, aqui, como sempre. A gente fazendo programa. É, comendo tatu. O cara para de tirar o tatu do nariz, pelo amor de Deus, cara. É que não é só isso, Porã. O Potter tira o tatu do nariz, faz uma bolinha e bota na boca. É nojento. É ou não é, Pi? É verdade. Não é verdade, cara. Não, e aí eu disse pra ele: cara, tu é um ícone adolescente. Tu tem que parar com isso. Mas não vai parar. Que tem Justin Bieber. Mas que barbaridade, cara. É porco. Não. O Potter e Justin Bieber estão aqui, ó. Então. Eu já contei uma vez aqui a sutileza da mulher com determinadas coisas, né? Um dia eu tava pra receber com um contratante e tal no escritório e o contratante num bafo, cara. Bafo de quê? Bafo de quê? Olha. Bafo, aquele bafo. Bafo de tigre louco. Bueiro era pouco. Bueiro era pouco. Ih, agora tá explodindo bueiro. É moda explodir bueiro. Mas eu fumo bueiro aí, ó. Olha, eu fumo e não tenho. E de repente chegou a mulher dele, ele me apresentou a mulher e ele deu um beijinho na mulher. Ah, coitada. Não deu 10 segundos. Como é que era a mulher? A mulher tava com mau hálito. Não deu 10 segundos. Ela simplesmente tirou um chiclete da bolsa dela e colocou na boca dele sem falar absolutamente nada e continuou com o bate-papo tranquilamente. Isso é amor. Isso é amor. Isso é bafo. Isso é bafo. Eu aprendi ali. Feminina. Por isso que eu ando sempre com chiclete agora. Pra botar na boca, na boca do teu homem. Na minha. Mandar um grande abraço pro meu amigo e dentista, doutor Lemir Selaimen, que trata da minha boquinha, né, cara? Aliás, tava linda a foto. E acaba, muito bonita a foto. E acaba, portanto, com o mau hálito, porque uma coisa que causa mau hálito, que as pessoas não sabem, chama-se tártaro. Sim. O que que é o tártaro? É o molho tártaro, aquele, é molho tártaro. É o marido da tártaro. Tártaro é todo e qualquer resíduo de comida que fica na tua boca e que vai se misturando com a saliva. E que vai formar a placa. Vai formar pedras entre seus dentes e entre a gengiva e seus dentes. Sim. E vocês percebam que os dentes de baixo são muito mais afetados pelo tártaro, por quê? Por quê? Pela força da gravidade. Sim. Por por isso que é recomendado sempre o fio dental, né? Eu muito uso sempre, dental, inclusive tô usando agora. E outra, de dois em dois meses vai no dentista. Eu não uso porque a minha bunda é muito cabeluda. Eu uso sempre. É linda, bunda linda. Mas três vezes por dia. Bunda linda. Ô meu, antes de lançar os classificados aqui, deixa eu perguntar, lançar umas frases bacanas aqui. As mulheres estão descobrindo que mulher é bom. Coisa que nós homens já sabíamos há séculos. Mulher sempre atrasa. Sempre atrasa a mulher. Amor platônico significa gostar de alguém do pescoço pra cima. Interessante análise desta frase. Tá bem. E o brasileiro é sueco com a mulher dos outros, suecos, né? Exato. Liberal. Boa, Maurício. Sueco, ele é sueco com a mulher dos outros e mineiro com a sua própria mulher. É mineirinho. É aí que ele vacila. Aí que ele vacila. E abre brecha pra quem? Pra outro brasileiro. Pra o pé de pano, né? Ele é aquele que vem e não faz barulho. O pé de pano. O pé de pano. Vem o pé de pano que não faz barulho. Não faz nem rangido no chão. Muito bom, meu compadre. Classificados do Pretinho. Toca, G, lembrei agora do nosso querido Luiz Felipe Scolari, quando entrevistamos o Luiz Felipe Scolari na volta da Copa lá, sim, do Penta, e ele tinha o Monza, lembra? Claro, que claro. Ele não, que ele jamais venderia o Monza dele e jamais se desfaria da casa em Canoas. Ele andava pelas ruas de Canoas. Isso mesmo, isso mesmo. Então ele tá vendendo, ele não, tem um ouvinte aqui vendendo o seu Monza 95, completaço. O Monza tá no gás, é verdade. O motor é novo, com um ano de garantia ainda, vale a pena dar uma conferida. Olha aí. Valor desta barbada, Geiso, olha aí, primeiro carro chegando. Esse tá no gás total, mano. R$11.000, Geiso. Manda um e-mail lá, vendomonza95@gmail.com. Todo chapeadinho, né? Todo chapeadinho. É o Monza italiano. Todo chapeadinho. Só massa. Uma loucura, só massinha. É só massa. Chapeação na massa. O Martelinho pegou ali, né? Veio por meio desse anunciar um LD, um laser disc. Laser disc! Cara, do Michael Jackson. Pra quem não sabe o que é um laser disc, ele é simplesmente o pai do CD. É um LD do Michael Jackson, Dangerous, que está em ótimo estado. Foi trazido do Japão por um amigo meu, que foi até lá assistir Grêmio e Ajax. Na final do Mundial. Tem maus presságios desse disco aí, cara. Eu não pego. E é uma joia rara. Quem é colecionador sabe o valor que tem. Tô pedindo 1.500 à vista, mas negocio propostas. Ele é que nem um LP. O tamanho dele. É, isso aí. É, mas tem que ter um aparelho pra tocar, né? Lê isso aí, né? Eu dou dois CD da tribo pra ele. Ele tem também outros. Não vingou. Não vingou. Não vingou, não vingou. Não vingou. Que coisa, né? É verdade. Tenho também outros LDs como Pink Floyd, Bob Marley, Peter Tosh. Aí eu tô, hein, Magnata? Vamos botar na roda. Seu Peter Tosh, entre outros. Então manda um e-mail pro cara lá. Né, cara? Prana Universal. Prana. Aquela banda, Prana. Prana Universal, Prana Universal, @yahoo.com.br. Pra meter a mão nesses laser discs aí. Mas é importante que o amigo tenha um tocador de laser discs. Eu queria dar um toque que não pegou aqui, né, cara? Na Argentina pegou. Não, também não pegou. Deixa eu fazer um pedido. Faz, Amaral! Doação de sangue aqui. O Renato Bairros, ele é fotógrafo da Zero Hora, nosso parceiro aqui. E o cunhado dele, o marido da irmã dele, tá muito doente com leucemia e precisa de muito sangue. 5 doadores por dia. A coisa tá feia, gurizada, diz o Renatão aqui, ó. A família toda ficaria muito agradecida a quem puder ajudar. Ele tá internado no Hospital Divina Providência, em Porto Alegre. E o nome é Dilson Noé Jerônimo. Dilson Noé Jerônimo precisa de sangue, é cunhado do nosso bruxo Renato Bairros, fotógrafo da Zero Hora. Exatamente, dá uma força pra ele. Show de intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho, obrigado pela audiência aí, parceria. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil, 20 minutos pra 7. Doutor Alceu, Exatamente. Ô, doutor Alceu, eu vou lhe entregar aqui o comando da nave mãe um pouquinho, porque o senhor sabe que nós vivemos aqui em comunidade, né? Aqui no prédio da rádio. Exatamente. Nós vivemos em um condomínio e nós temos uma garagem, um estacionamento, onde eventualmente alguns trancam outros. E nesse momento eu estou trancando um colega e estou indo ali então tirar o carro pro colega sair. Vai lá. A vida como ela é, né? Já manobra os outros também que estão por ali. Eu sou humano. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Doutor Peter, tá todo mundo indo pro Beira Rio, doutor Peter. Tem o Inter com o Atlético Paranaense. O Inter é o Atlético. O Atlético é o lanterna do campeonato, né? E é o Renato, né, doutor Cadeira? Não, ainda não. Ainda não, não, não estreou ainda, estreou só na próxima. Não vem pra Porto Alegre, tem medo do frio, né? Tem medo do frio, ele não vem mais. Não acertou luvas ainda, Bruno. Ah, mas peraí, alguém foi manobrar lá, eu fiquei. Não precisava, né? O Renato estrear contra o Inter, pois né? Não é necessário. Os caras seguraram ele pra estrear lá na Arena da Baixada. Olha, jogo difícil. Olha aí, ó. O Atlético tá no rebate, o jogo é difícil, é Tá todo mundo indo pra ressacada também, Brito. Tem o Avaí com a Bahia. Sim, esse é o jogo pro Avaí encaminhar a reação no campeonato. Avaí e Bahia. Ninguém anda de avião em Floripa hoje. Jogo bom, Avaí e Bahia. Vamos Avaí. E o Cruzeiro pega o Grêmio em 7 lá. Esse também é um bom jogo pro Cruzeiro engrenar a reação. E depois tem a Argentina com a Colômbia. Mas já tem o Julinho, né? Na Casa Mata, né? E o Gilberto Silva no meio de campo. Vai ter jogo. Ganhou Miralles. Cara, que eu gostaria de prestigiar o Miralles. Calma, Santana. Cara, Santana, só me responda um negócio. Tu acha que o Miralles vai melhorar o time? Melhor que o Lins, ele é. Olha aí, mas o Lins vinha bem, cara. O Renato poderia levar o Lins embora. O Castelhano tava esperando. Maurício, o Lins. O Castelhano tava Lins, tua. Tava esperando tua resposta dizendo melhoras. Melhoras. Eu já ouvi, o que eu já ouvi de locutor esportivo chamar o Miralles de tudo, até milhares eu já ouvi. Não é porque o Milhares? Olha, mas o nome é Miralles. Miralles. É bom esse Miralles. E o Figueira, na verdade é Miragens. Cara, Miragens. Miragens é a pronúncia certa. Miragens. Ele pediu. Se o cara do Cruzeiro é Montijo, ele é Miragens. E ele pediu pra ser chamado assim. Miragens? Miragens pediu pra ser chamado assim. Edu! Cara, na verdade, quem era Miragem era o Viçosa, né? Era Miragem. Figueira joga amanhã, tá, doutor? O Figueira é só amanhã. Boa, falamos amanhã do Figueira, então. Era isso, então, doutor Peter. Fala, Pi. Hoje eu assisti um pedaço do jogo entre Estados Unidos e, lembrei de ti, Peter, e Suécia, no futebol feminino. Ah, o Brasil. Espetacular, um estádio cheio e tal. Olha, vocês não Estados viram Unidos o gol. Que é a melhor seleção, né? Mas perdeu e vai entrar em segundo e vai enfrentar o Brasil. Perdeu pra Suécia? Tava perdendo. Eu não vou dizer que perdeu porque não viu o final. Tava vindo pra cá e não pude acompanhar. Mas o gol e a beleza de Érica, zagueira da seleção brasileira, vocês já viram? Não. Olha, é e a boa vibração essa na dancinha. Tá começando a valer a pena ver futebol. Olha, Bi, gostei, hein? Vou dar uma chance. Boa. Cara, o time das Tchecas é um lance legal. É. Tá bem para ficar pra É um baita time. Pra mim é o melhor time. Das cara, não decora muito o rosto delas, cara. Joga não tá guardei assim, muito. Me fala uma coisa, agora noite de futebol, daqui a pouco tem Inter, tem Grêmio, tem Avaí, tem seleção argentina. Aconteceu um lá. Vou ter que falar. O cara descreve. O silêncio se deu porque o manobrista acaba de entrar no estúdio com uma cara de apavorado. E deram uma olhada no fundo dos olhos do dono do cara. O que causou um certo espanto. E falou, mas eu quero saber das devassas. Sabia que, ó, tá todo mundo pegando, bebendo e saboreando a devassa bem loura, bem suave e bem gostosa. Já vi gente com a devassa bem loura no bar, no super, no churrasco, no postinho, no futebol, em tudo que é lugar. E quer saber? A verdade é que todo mundo tem um lado devassa. Viu, Porã? Sim, o Porã é lá de trás. Cara, claro. Tracy Chapman adora a devassa, bicho. Sabe que a nega guerreira também? Cara, ela tem uma seda que parece uma camela, né, cara? A nega guerreira também tá dizendo que... E não é só a galera aqui do programa e a nega guerreira que são devassa, não, cara. Não. Todo mundo tem o seu lado devassa. Então, o nosso querido ouvinte vai querer dizer que nunca pirou vendo um jogo de futebol. Quem nunca pirou? Ou na balada, pirou no sentido da devassa, né, tá entendendo? Todo mundo tem esse lado descolado, desinibido, que aparece quando alguém abre uma devassa bem gelada. E hoje é dia de devassa com toda certeza. Se beber, não dirija. Olha aqui pra mim como eu tô descolado e desinibido, Magnata. Os teus olhos não estão descolados, Paulo. Estão bem colados os teus olhos. Tá coladinho, né? Sabe com esse frio? Bota um colirizinho. Essa cara daquele ator, o Chapchan. É esse mesmo. Cola meu cílio, Magnata. Eu tô passando aquela aguinha, como é que chama? Colírio, né? Colírio. Bota no olho. Mora Brasil, né? Mora Brasil. Tá caro aquele troço. Não sei, não. Tá caro colírio. No olho. Tá caro tudo, né, Paulo? Tá caro uso, tudo. Eu uso pra limpar, né? Pra limpar as vistas. É. Água vai bem. Água é bom. É, água é bom. Água é melhor. Com esse frio não abre a torneira, Magnata. Tá não lava a mão uma semana. Muito porco, Paulo. Eu não lavo a mão uma semana, Magnata. Vamos ver quem é que tá aí. Vamos ver aí, meu compadre. É, vamos aqui então. Deixa eu achar aqui, o nego velho. Opa! Deixa eu ver se ela tá boa. Tem que ler o final, né, cara? Confia em mim, nego velho. O nego velho chegou em casa vindo do hospital. Tava lá visitando a sogra. E aí a esposa perguntou: ai, que bom que tu chegou, nego velho. Por favor, como está a mamãe? Sônia, querida, eu até vou ter que dizer o seguinte: ela vai receber alta, querida. E eu vou ter que dizer: tá vindo morar conosco pra sempre. Mas como pode? Ontem mesmo parecia estar muito mal, a caminho do leito de morte. A equipe médica, inclusive, estava desenganando ela. Como ela pode ter ficado boa assim? Senhora, não sei, querido, mas o médico me disse: olha, tu pode te preparar pro pior. Ela tá vindo, cara. Claro. E aí, Geizô? A mulher tá vendo TV, um programa de... Quem? Uma piada? Mulher... Sim, uma piadinha. Ah, legal. Uma mulher tá vendo um programa de culinária na TV, do lado. E o marido diz, assim, com aquela voz de delicadeza, assim... Quem TV tá vendo um programa de culinária? Não, é o marido, do lado, aqui. Por que tá vendo... Por que tu tá vendo esse programa se tu não sabe cozinhar, mulher? Bah. Ela responde séria, do lado. Por que tu vê filme por nós, tu não faz nada? Ah, nos dedos, hein? Se deu mal, se deu mal. Ô, meu, informação esportiva que passou pelo doutor Alceu ali, o Cerâmica está na Série A do Campeonato Gaúcho de 2012. Gravata aí tá em festa. É isso aí, show de bola, hein? E o meu Avenida? Vai disputar com o Brasil de Farroupilha semana que vem, hein, Farroupilha? Olha o meu Avenida. Muito bem, vai daí, KG. E aí, galera do Pretinho, sou o William Lopes de Novo Hamburgo. E mando pra vocês um estilo de pensamento um tanto quanto interessante. Primeiro temos que definir aqui o significado de sofisma. Sofisma é um raciocínio aparentemente válido, mas inconclusivo, pois é contrário às próprias leis. Entendeu, Geiso? Nada. Sofisma 1, Geiso, tu vai entender. Beber álcool mata os neurônios. Os neurônios que morrem são os mais débeis. Se morrem os mais débeis, sobram os mais fortes e os inteligentes. Conclusão, quanto mais álcool bebo, mais inteligente fico. Grande lance, cara. Graças a Deus. Sofisma 2. Quando bebemos álcool em excesso, ficamos bêbados. Quando estamos bêbados, dormimos. Enquanto dormimos, não cometemos pecados. Se não cometemos pecados, vamos para o céu. Conclusão, para ir para o céu, devemos estar bêbados. Cara, grande lance, cara. Sofisma 3. Hoje em dia, os trabalhadores não têm tempo para nada. No entanto, não sabemos. No entanto, sabemos que os vadios têm todo o tempo do mundo. Tempo é dinheiro. Portanto, os vadios têm mais dinheiro que os trabalhadores. Conclusão, para ser rico, não precisa trabalhar. Certo, capitão? Eles estão me emocionando. O sofisma 4, que será rápido e conclusivo. Penso, logo existe. As mulheres burras não pensam, portanto, as mulheres burras não existem. Bah. Meu amigo diz que não é gay porque sai com mulher inteligente. Se uma mulher inteligente saísse com meu amigo, seria uma burra. Como mulheres burras não existem, meu amigo não sai com ninguém. Conclusão, meu amigo é viado. É viado. Eu acredito. Abre o olho do teu amigo. Ô meu, deixa eu dar um toquezinho antes do Pi aqui, cara. Todo mundo tá solidário devido a todo esse frio. E tem a nossa ouvinte Cláudia Moreira, que tá aproveitando pra solicitar ao pessoal que, caso tenham em casa lã, o Centro Espírita João Cardoso de Melo está aceitando doações de lã. Porque o Centro Espírita João Cardoso de Melo constituiu um grupo que faz enxovais de tricô para bebê. É novelo de lã, né? Isso, é lã. E entrega, cara, um blusão que tu não usa mais é lã. Aham. Pode desmanchar. Pode desmanchar o blusão. Então, um blusão de tricô, né? Aham. Não malha feita em malharia, enfim, indústria têxtil e tal. Mas então o Centro Espírita João Cardoso de Melo entrega nos hospitais Conceição, Fêmina e Santa Casa enxovais de bebê para mamães carentes que não puderam, não tiveram condição financeira de montar, de fazer um enxoval para o seu bebê. Às segundas à tarde, ensinam tricô lá no Centro Espírita as pessoas interessadas e o que é produzido na sociedade é embalado e entregue nos hospitais. Olha demais, isso, cara. Quanta legal. Gente que faz o bem e a gente demais. Nem muito fica legal. Sabendo, né, cara? Fazem também cobertores, mantas e fraldas. Portanto, caso você tenha em casa lã e tecido, por favor, doe, já que você não vai usar mais, ao Centro Espírita João Cardoso de Melo. Quem tiver o material e puder entregar no local, o endereço é Rua Cerro Azul, 1059, bairro Santa Maria Gorete, em Porto Alegre, atrás, bem atrás do Esporte Clube São José. A rua é paralela a Sertório, ou seja, fica entre a Sertório e o estádio do Zequinha. Um grande abraço a todos vocês. Cerro Azul, 1059. É o Centro Espírita. É Zona Norte, é o Centro Espírita João Cardoso de Melo. Quiser levar lençol. A gente já tá botando no blog, né, Maurício, todos os endereços e sites, ainda né? Ainda não, chefe. Ainda não. Tá, não. Eu lembro que eu te pedi isso semana passada, tu disse que ia fazer. Maurício. E eu te falei, não, deixa que eu faço. E tu falou, não, eu vou fazer. Então agora eu quero que tu passe, por favor, pra mim, porque eu quero botar no blog, por favor, Maurício, todos os endereços pra ficar fácil pra nossa audiência que quer ajudar, né? Tá certo, chefe. Porque não é nem essa questão, não existe uma questão hierárquica, né? Uma, só aí, uma questão de verdade, né? Sim, tipo sim. Assim, não, eu vou fazer. Então faz, né, mano? Vai lá e faz. Tomei um mijadão no ar. Né? Um mijadão, liga a TV aqui. Milhão de ouvintes. Ainda bem que a mijada foi só aqui. Foi só aqui. Às vezes não é mijada, cara. É só a ânsia de ajudar. A gente precisa ajudar quem precisa ser ajudado. Essa é a verdade. E uma coisa bem importante que acontece, cara, no caso de algumas crianças especiais, eu faço um trabalho junto a algumas APAES aí, tu deixa o aluno lá, né, e a retaguarda precisa estar muito perto, ou seja, para cada aluno é um monte de gente que tem que estar na retaguarda para aquele auxílio. E é muito importante que tenha essas atividades aí, que eles possam também ter uma remuneração, ou pelo menos essa ajuda para a própria família que está lá na retaguarda. Tem que abrir mão da sua vida para cuidar das crianças e de até de adultos, idosos também, né, que tem alguma deficiência. Sexta-feira à noite, a polícia para um sujeito dirigindo o carro num zigue-zague. O guarda pergunta. Mas é o guarda que tá bebendo. Escuta aqui, o senhor bebeu, hein? Aí o motorista. Ué, meus parceiros, nós paramos num bar ali, então vamos, né? Um traguinho legal. Aí, tava ali no happy hour, serviram mais um pouquinho. Aí ficamos ali tomamos mesmo. Não vou negar. Aí eu tive que levar o meu parceiro pra casa, cheguei lá, ele me convidou, entra um pouquinho, entrei, tomei um pouquinho, uma parceria, antes de ir embora. Daí depois, enfim, faz bem o bêbado, hein? O parceiro olhou pra ele, lamento, senhor, sua situação, mas eu vou ter que pedir então pro que o senhor sopre aqui no bafômetro. Não, tá duvidando de mim. Já abriu o jogo. muito bom. E aí, Porazinho? Olha aí, é uma mulher toda metida. Isso é uma piada? É uma piada velha. Isso não existe. Piada velha do Porê! Apoio! Frigorífico Boi Fresco! Aqui o boi é tão fresco que parece vaca! Aí a mulher toda metida entra na pastelaria e vai dizendo pro pasteleiro: aqui, ó, japonês! Ô, japonês, eu tô com muita pressa, japonês. Eu quero 20 pastel, 15 empada, 30 coxinha. No pastel tu põe bastante carne, hein, ô japa? E vê se capricha aí no palmito das empadas, entendeu? E faz favor de correr, porque eu tô em cima da hora, viu, japonês? Aí o japonês, que muito mala. Pé da vida com o jeito da madame, respondeu: japonês com uma dúvida. Qual é a dúvida, japonês? Nas coxinhas não vai nada? Ai, que amor! É bem dedezinha essa aí. Bem dedezinha. Três minutos pra dar tempo ainda, meu compadre. Vai lá que o Cid Moreira não chegou ainda. Manda bala aí. Dois amigos batendo papo, o cara perguntou pro nego velho: ô, nego velho, tu tem carro? Sei, querido. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas como mais ou menos? Olha, assim, querido, o carro é da minha mulher. Quando ela vai às compras, né? É do meu filho quando ele sai com a namorada dele. É da minha filha quando ela vai pra discoteca. E só é meu, querido, quando eu tô saindo sem gasolina no carro. Aí sobra pro assunto. Aí sobra pro gai. É isso aí, cara. Ô, chegou! Olha aí, olha a cabeça. Olá! Olá. Como é que vai, Cid Moreira? Eu estou muito bem. Tava bebendo, velho. Não. Eu estou estranhando apenas este frio. Eu não estou acostumado com este frio. Cid Moreira, você é lindo. Sua cabeça é linda. Sua cabeça inspira amor, é linda. Muito obrigado. Você é gay, não é, Caetano Veloso? De maneira nenhuma. Eu sou cantor. Eu amo o Cagê, é lindo. É, bem ótimo. Se você ama homens, você é gay. Você não ama o seu pai, o seu irmão, o seu filho. Mas não da forma sexual como você. Que isso, Cid? Não é isso. Vai beber, vai beber. Eu estou apenas conversando. Ou você não fala essas coisas em casa, Peter? Não. Eu lamento. Não. Alguém está falando. O quê? Dessas coisas da sua casa. O que acontece na minha casa, Cid Moreira? Eu é que pergunto. Não, se você não fala. Acontece na minha casa, eu sei, Cid Moreira. Eu sei. Câmeras escondidas. Vou mandar um abraço para todos do curso técnico de mecatrônica do Colégio Cristo em Canoas, soletrando Piva, Fininho, Grilo, Wesley. Ah, o Fininho? E vou aos Salmos. O Fininho tá lá? Ah, não venha você agora. Não me diz o Fininho é amigo do Pause, cara. Mas é como fede o Pause, não é verdade? Fede, né? Muito. Não toma banho. Mas é um cheirinho bom. Puxa vida. Eu vim lá do Maranhão, como é que eu vou tomar banho? Ah, pode ser. Eu fui tomar banho na casa do Potter. Você viu? Cara, banho a seco. É banho a seco, né? Eu vou fazer os salmos nessa noite de quarta-feira. Peraí, só um pouquinho, vai ver algum jogo hoje, Cid? Jogo? Jogo de futebol. Eu vou aproveitar enquanto os homens estão jogando e assistindo futebol. E vai fazer o quê? Ah, eu tenho meus esquemas, eu não vou falar tá mulher. Tá pegando umas casadas? Cala a boca, não fale. A Zuleika? Sim. A Zuleika é casada? Sempre foi, fazem 57 anos. Vou para os salmos, por favor. Vai, Cidão, então. Diz assim: chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando está ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele aonde for. Dança, sol e mar, guardarei no olhar. O amor faz perder. Ah, Cid, não deu mais, não deu pra acabar, não deu pra acabar. Terminou, ficamos por aqui com o Prêmio Básico. Voltaremos amanhã, uma da tarde. Muito obrigado pela sua audiência. Uma boa noite de quarta-feira e que seu time vença o jogo. Valeu, tchau. Eu vou continuar fazendo.